do Senhor. Há 60 anos atrás, foi criada a ONU para impedir que guerras acontecessem entre as nações. Em 60 anos, houve mais guerras entre as nações do que todas as outras juntas. Corrupção, projetos humanos, tudo isso torna um caos. Só Deus pode trazer ordem. Felicidade não vem por um bom presidente ou pela ajuda da ONU. A Bíblia fala que feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Infelizmente, o maior motivo de conflitos é a religião. Terrorismo, extremistas ideológicos, cruzadas, catolicismo contra protestantismo, denominações cristãs com as suas guerras doutrinárias, aceitação dos gays para redefinir família e seus valores. O homem é criador de encrencas. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.